tem. Joga dinheiro na bunda da fãs. Não incendeia a rima de verdade. Esses caras é trepa só no Instagram. Eu ligo pra nada, sou placo de jeans. Porque esses caras super certinho. Fazendo fumaça, queimando essa blast. Enquanto essa vadia tá em cima de mim. Em cima de mim, meu flow é macabro. Eu não paro nunca de fazer inimigo. É que é fato que eu dou trabalho. A inveja acompanha a consequência disso. Eu bala no peixe e depois nesses pulsos. Carregar tudo não passa batido. Não tenho medo da sua cara feia. Nego nasci no meio do perigo. Tiros na quebrada quando acerto não é pago, man. Na vez seu papista pra resolver com os fartados, tem. Real trap life, se eu tô vivo hoje eu falo amém. Foda-se esses fake trappers. X9 aqui, cê sabe que nunca tem. Vi e ouvi, trap falso cê faz bem. Vem, faz a fi, vem uma de cada vez. Sinto aqui, tô esperando sua gang. Tipo flip flop, sua rima é engraçada, man. Trap eu dou olho e se atrasou de novo, man. A minha mob fez o que cê nunca fez, meu man. Sabe que é o Mike, a DS é a gang, huh? Mano, meus amigos, cê nunca aqui vai tocar, huh? Mano, cê faliu. Culpa da minha gangue, haha. E sai daqui, anda, vai chorar pro papa. Se eu te ver aqui, cê só vai escutar os fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Cê cheio dos mini titi ti kkkkk. De onde eu vim, o perigo é a farta. De onde cê veio, o perigo é a pepa. Viu como é que as calcinhas fala damn. Vou de Lamborghini, eu vou de Benz. Mano, eu vim de baixo, hoje eu tô bem. Sabe que é o mais. Tiros na quebrada, quando acerto não é pago, man. Agradeço pra pista pra resolver com os fartados, tem. Real trap life, se eu tô vivo, hoje eu falo amém. Foda-se esses fake trappers. Meu negócio não é crime, é aparecer em revista. Vai bater fotos e um flash, porque senão eles piscam. Se eles piscam, eles perdem o momento exato. Onde o que era um retrato virou caso de polícia. Filma um homem e o segredo, mas esse geral explana. Não é segredo que se nós dança roupa toda com a fama. Dinheiro nunca é demais, aliás, bom bem-vindo. Não tô vendo os S-H's, vim chorar no meu ouvido. Tô na levada de green, from cover of Rolling Stone. Eu não sou teu amigo, só please get out of my zone. Nosso som tá explodindo, we popping like redstone.